Quebrantado está meu coração, Senhor. Cantarei com toda a minha alma. Despertai, saltério e harpa, ao romper da alva, irei louvar-te. Exalta-te, ó Deus, sobre os céus. Tua glória enche a terra. Salva-nos com tua destra e dá-nos força em nossa guerra. Tu, ó Deus, em ti faremos proezas. Calcarás nossos inimigos. Amém. Louvar-te-ei entre os povos. Português e worship, acústico e guitar, piano, sentindo-se penos, bebendo.